vazio. A solidão estava dançando, sussurrando sua melodia. Mas então você veio, uma luz que afugentou a noite. Seu toque, seu toque, isso tudo parecia tão certo. Now the stars, they don't just sing along. The moonlight shines, but your love is what's shown. Solidão, nunca mais. Seu batimento cardíaco é meu amigo mais doce com você aqui. As sombras desaparecem, desaparecem. A solidão se foi, só o amor está por perto. Every moment spent without you was so cold. Counting days waiting for a hand to hold. But now you're here, here and the darkness breaks away. In your eyes I found a place I want to stay. Agora as estrelas não ficam sozinhas. O luar brilha, mas seu amor é o que é mostrado. Loneliness, never again. Your heartbeat is my sweetest friend. With you here, shadows fade, they disappear. Solitude's gone, only love is near. Oh, quando sinto o calor do